Agora, na Rádio Boa Nova e mais perto de si. Desenvolvimento Emocional e Humano. Um programa de Rodrigues Gonçalves. Meus queridos ouvintes, aqui estamos nós, mais uma vez, para o ajudar, querendo naturalmente, a ultrapassar algumas das suas emoções ou dificuldades emocionais que lhe prejudicam seriamente a sua saúde. Como sabe, e nós já vimos isso aqui, há uma parte da nossa vida que nós controlamos e há uma parte que nós não controlamos. Há uma parte da nossa vida que foge ao nosso controle. Por exemplo, o estado do tempo, as pessoas com quem nos cruzamos e muitos outros factos que se passam ou que passam por nós no dia-a-dia, como, por exemplo, os acidentes. E há, naturalmente, uma parte muito significativa da nossa vida que nós controlamos. Por exemplo, a que horas nos levantamos, se tomamos o pequeno almoço em casa ou na pastelaria, se compramos um fato novo ou usamos o velho, etc, etc. Ora, veja bem, caro ouvinte, a vida vai decorrendo dentro desta curva tensa entre o que posso controlar e aquilo que não posso controlar. Mas há pessoas que têm tendência a ter uma de duas perspectivas. Há as que acham que controlam tudo e adotam uma atitude sobranceira com a vida. São rígidas como aqueles com quem têm de são rígidas com quem têm de se relacionar, têm dificuldade em mudar e têm tendência a ser conservadores nas suas atitudes e propósitos. Depois há os outros, os que acham que nada podem fazer contra aquilo que lhes acontece, têm poucos propósitos de vida e às vezes são tão volúveis que se deixam levar pelas circunstâncias. Estes últimos são vítimas da vida que levam e mais não fazem do que queixar-se. E muitas vezes têm razão para se queixar, porque os azares os perseguem e parece que tudo quanto é mau vai ter com eles. Todos nós conhecemos pessoas destas, que fazem tudo para serem felizes e quando a felicidade vem, ficam admirados. Nós já vimos aqui que estas canas agitadas pelo vento, como diz a Bíblia, acrescentam infelicidade ao mundo e aos outros, e não sabem que são eles a causa dessa infelicidade. Mas também os outros, aqueles que acham que podem controlar tudo e tentam mesmo fazê-lo, querem controlar não só a vida deles, mas também a dos outros, acabam por ser vítimas do destino que elas próprias criam, porque a sua natureza manipuladora vai contra as leis da vida ao interferirem, como interferem na própria liberdade alheia. Qual é a primeira grande proposta que hoje lhe quero fazer? Faça aquilo que lhe acabo de dizer. É que tente viver a vida com sabedoria e perceba bem o que pode e não pode controlar. Não se insurja contra tudo aquilo que não pode controlar ou não pode compreender. Não julgue, porque quase nunca conhece as verdadeiras motivações do que se passa à sua volta. E não sofra com o que não depende das suas decisões. Viver é um risco, é verdade. E há muito da vida que foge ao nosso controle e contra o qual nada podemos fazer, senão tentar compreender, aprender e aceitar serenamente. Mas, por outro lado, seja proativo na sua vida em relação àquilo que depende de si ou em relação àquilo que você pode mudar. Não fique na sua zona de conforto, porque tudo o que para, morre. Tudo o que não cresce, diminui. Tudo o que não se amplia, restringe-se. Como já lhe tenho dito, se mudar é difícil, não mudar é fatal. Ostra feliz não cria pérola. É o grão de areia que entra na concha, que a faz mover-se para isolar o grão de areia, revestindo-o com madre pérola. E nós sabemos hoje que controlamos muito mais do que pensamos que podíamos controlar. E podemos controlar ainda mais do que controlamos. E há até provas científicas hoje em dia que já controlamos mais do que sempre se pensou que se podia controlar. Por exemplo, pensava-se que a genética era intocável e o nosso património genético nascia e morria connosco. Podia ser transmitido, mas nunca alterado. Pois bem, sabe-se hoje que até a genética é modificável dentro de determinadas condições. Até os nossos padrões básicos de informação, que constituem os nossos genes, podem adaptar-se às circunstâncias, com vista a uma melhor sobrevivência da espécie. Ora, chegados aqui, meus queridos ouvintes, vou fazer uma afirmação que muitos de vós não saberão e que pode até parecer uma heresia. E esta afirmação é muito, muito importante para perceber estas nossas conferências de desenvolvimento emocional e humano e para perceber quase tudo aquilo de que vimos aqui falando e até para perceber muitos dos problemas por que passa a humanidade hoje em dia. E a afirmação é esta: quanto mais controlarmos corretamente nas nossas vidas, mais aquilo que não controlamos se adapta às expectativas. Eu vou repetir. Quanto mais controlarmos corretamente nas nossas vidas, mais aquilo que não controlamos se adapta às nossas expectativas. Isto é, tudo o que depende da minha vontade, da sua vontade, se for bem dirigido, se for dirigido eticamente correto, acaba por influir até naquilo que não controlamos. Você não acredita? Então, vamos ver o que diz o povo. Você lembra-se de ouvir dizer: aquele fulano ou cicrano tem muita sorte, tem um bom emprego, tudo lhe corre bem. E há outros que parecem atrair a desgraça. Tudo lhes corre mal, vão de derrota em derrota até à derrota final. E lembra-se também daquele provérbio que diz: quando a vida desanda, até os cães lhes mijam nas pernas. Pois bem, o que faz ter sorte ou azar depende de pessoa para pessoa. Sorte ou azar ocorre a todos. A virtude é que varia de pessoa para pessoa. É como é que a pessoa interage com a sorte ou com o azar, assim a virtude pode ou não ser apreendida. Ora, como sabe, há quem não aprenda com os erros e fica a lamentar-se a vida toda. E há quem sacuda a lama das botas e recomece tudo de novo quando caiu na lama. Como alguém disse um dia: eu não posso mudar o mundo, mas posso mudar o meu mundo. Ou, numa outra grande afirmação de sabedoria: o momento é o que é, o resto é você que acrescenta, é você que imagina coisas em relação ao que lhe aconteceu. Ou ainda, uma terceira verdade insofismável: não é a crise que faz a diferença, é a sua reação perante a crise. Ou ainda, uma quarta verdade, e que é esta: tragédia não é quando o homem morre, tragédia é o que morre dentro dele enquanto ele está vivo. Perante tudo isto que lhe acabo de dizer, meu caro ouvinte, e que você reconhecerá naturalmente como verdadeiro, porque vem da boca de grandes pensadores, em que é que nós podemos melhorar com estes ensinamentos? Perguntará você. Como é que nós podemos desenvolver-nos emocionalmente, que é o objetivo destas conferências na Rádio Boa Nova? Como é que podemos melhorar emocionalmente com estes conhecimentos, hoje aceitos por todo o mundo? O que é que você, caro ouvinte, ganha em ouvir estas conferências, que têm por objetivo melhorar o seu quadro emocional e, com isso, equilibrar as suas hormonas internas e evitar as doenças, ou melhorar aquelas que porventura já terá? Então, eu vou dizer-lhe como fazer, como tenho feito nas anteriores conferências, e aproximar-me já de algumas conclusões. E vou dar-lhe algumas pistas para ultrapassar parte das dificuldades que algumas catástrofes recentes nos têm trazido ultimamente. Primeira, você tem de aceitar que não pode controlar tudo e aceitar que consegue controlar um pouco mais do que pensava. Segunda, já lhe disse aqui que o conflito interior, o nosso conflito interior, que está na raiz dos nossos problemas emocionais, repito, o nosso conflito interior é sempre entre o que é e o que nós gostaríamos que fosse, ou que deveria ser. E é urgente ultrapassarmos este conflito interior. Também já lhe disse aqui que a melhor forma, ou o melhor método, ou a melhor estratégia, se quiser, para enfrentar conflitos e perdas, sejam elas a perda de familiares ou amigos, ou até a perda de património físico, a melhor forma de ultrapassar tudo isso é viver o agora. Se tentar viver o seu dia-a-dia não ancorado no passado que já não volta, começará naturalmente a suavizar a memória daqueles ou daquilo que já não pode retornar. E se quiser elevar um pouco mais os olhos para o espírito, verá que precisamos de olhar para além das crises, olhar para além do imediato e tentar visualizar um futuro melhor. Nós não somos o que carregamos connosco. A nossa família não é nossa, está apenas connosco. E o nosso património, muito menos. Os nossos bens, muito menos. Acima de tudo isto, ou antes de tudo isto, há algo mais vasto que nós precisamos de enxergar. Mas eu hoje quero ajudá-lo ainda um pouco mais, se quiser e puder, naturalmente, ajudá-lo a enxergar mais alguma coisa. E vou ajudá-lo com algumas técnicas de sabedoria que o ajudarão a ultrapassar alguns dos seus problemas derivados de catástrofes recentes ou não, ou de acidentes. Uma dessas técnicas é esta: desfrute das coisas que tem hoje. Repito, desfrute das coisas que tem hoje, nomeadamente a sua vida e da sua saúde. Se acaso perdeu tudo o resto, tem-se a si, porventura tem a sua família e os amigos. Não se vire para o passado a relembrar o que teve, porque isso é absolutamente contraproducente. Ao virar-se para o passado, sofre pelo que perdeu, repete as emoções da perda e envenena o seu sangue. Isto é importantíssimo, caro ouvinte. Não se mortifique pelo passado, porque está a arruinar a sua saúde. E se o continuar a fazer, é uma catástrofe, seguir-se-á uma doença. Portanto, repito, desfrute das coisas que tem hoje. Meu caro ouvinte vai naturalmente dizer-me: tudo isso é muito bonito, mas quem passa por elas é que sabe. Tem razão, tem toda a razão. Quem passa por elas é que sofre. Mas agora, vê alguma alternativa melhor àquela que aqui lhe deixo? Não, não vê. Tem de concordar comigo. E tem de desfrutar do que tem hoje, de que eventualmente seja pouco. E este ensinamento serve também para aqueles que não perderam nada e acham que sempre têm pouco, ou por inveja, ou por frustração com a vida. Desfrute do que tem e verá que fica muito mais calmo, muito mais equilibrado e com muito mais saúde. Mas eu vou dar-lhe ainda um outro conselho para reequilibrar a sua saúde do ponto de vista emocional ou até psicológico. E o conselho é este: perdoa-se a si mesmo e perdoa aos outros. Eu sei que pode estar a viver um período de grande ressentimento, de remorso, de vitimização ou até com ideias de vingança. Mas eu quero dizer-lhe algo que você nunca pensou, porque se calhar não tem tempo, porque trabalha ou porque estuda, e nunca teve a oportunidade de perceber isto. E isto vem da cabeça de grandes pensadores. Todo o sentimento negativo, de remorso, de vingança, tudo isso é um veneno que lhe envenena a existência. Eu sei que acha que a culpa por algo que aconteceu foi deste ou foi daquele. Por exemplo, no caso dos incêndios, você acha que a culpa foi do homem ou da natureza? A culpa foi dos bombeiros, da proteção civil, do Estado, das alterações climáticas, da seca extrema, da diminuta umidade do ar, etc, etc, etc. Pode ter sido um pouco de tudo isto. E pode até nem ter sido nada disto. Pode ter havido culpa de todos, ou pode até terem sido erros sucessivos de dezenas, ou até da industrialização que começou há 150 anos e que aqueceu toda a atmosfera. Pode ter sido, mas aqui chegados há duas coisas que eu lhe posso dizer. Uma delas é que ninguém ainda sabe porque é que sucedeu toda esta violência, porque os especialistas continuam a estudar. E a outra coisa que lhe posso dizer é esta, e esta é muito mais importante. É que podemos achar o que quisermos, mas não passamos de julgadores em matéria alheia, porque nenhum de nós tem o conhecimento completo para saber de certeza certa o que sucedeu. Portanto, o que lhe posso dizer para viver bem consigo e com os outros é que abandone esse sentimento negativo contra si ou contra os outros. Deite o remorso e o ressentimento para trás das costas e recomece a viver de novo. Todo o sentimento negativo que carrega consigo, ainda que seja derivado de outras circunstâncias da vida, que não as consequências dos incêndios. Mas, dizia eu, todo o sentimento negativo recai sobre si próprio, prejudica-o a si, e não àqueles que presumivelmente deram causa à sua tristeza. Repito, isto serve para todas as situações da vida em que você se sente mal consigo ou com os outros. Não julgue os outros, porque se calhar eles fizeram o que podiam e você está a exigir-lhes que tivessem feito o que não podiam para evitar a sua frustração. Perdoa-se a si mesmo e evitará o ressentimento e o remorso. e perdoa aos outros e evitará essa sensação de má vontade contra eles, ou até o desejo de vingança. Desejo esse, que longe de os prejudicar a eles, prejudicam-no efetivamente é a si. Porque é você que tem o sentimento negativo. É você que derrama adrenalina e cortisol no seu sangue. E é você que sofre com a tristeza ou a depressão que derivam dali. Você tem de sair da crise vivo e com saúde, mas tem de fazê-lo com conhecimento para não vir a dizer mais tarde: se eu soubesse, não me tinha preocupado tanto. Viva devagar, respire fundo, tire pausas e medite. Aceite as coisas como elas são, mesmo que não sejam perfeitas, como não são, nunca são. É isto que fazem milhões de pessoas, sobretudo no Oriente, que aceitam estes ensinamentos, porque sabem, fixe bem isto que lhe vou dizer, porque sabem que quase todas as doenças começam nas crenças, nos pensamentos, nas emoções e nos sentimentos negativos arrastados ao longo do tempo. E eu pergunto-lhe, você quer adoecer? Não? Então, evite emoções fortes e repetidas. E sabe o que é concretamente uma emoção forte? É uma reação do seu corpo à sua mente e ao seu pensamento. Então, veja o que faz ao seu corpo quando tem pensamentos negativos. Envenena-o. Envenena o corpo e o sangue. Envenena-se a si. A opção é sua. Pense nisto, caro ouvinte. Para acabar, deixo-o com um pensamento que pode escrever num papel e colar no espelho da sua casa de banho para ler todas as manhãs. Não é possível destruir o passado para reconstruir o presente. Mas é possível reconstruir o presente para reescrever o passado. Eu, numa das próximas sessões, explico-lhe como. Para já, ficava-me por aqui, passava aqui ao Alvin José, não sei se tem alguma questão. Sempre alguma, na mais. Desenvolvermos um bocadinho esta até dica. Porque, nesta altura, temos que pensar ou repensar muitas vezes aquilo que vimos e que encontramos à nossa frente. E neste momento não vale a pena, como temos vindo a dizer, martirizar-nos por aquilo que já está feito e é facto consumado. Mais do que nunca, e depois de toda esta tragédia em que o país está envolvido e principalmente a região e o concelho, mais do que nunca se adapta a esta frase que nós aqui temos dito muitas vezes, não olhar para trás, porque isso é um facto consumado agora, é calmamente reerguer e evitar fazer aquilo que muitas vezes fazemos, vitimizar-nos mais do que ao que já estamos, doutor. Nesta altura é preciso uma atenção muito especial, mas também muita força para que de facto se consiga ultrapassar esta fase menos boa. É isso mesmo, aliás, também já falámos aqui que historicamente tem havido muitas tragédias parecidas com esta. Eu estou-me a lembrar de duas ou três, mas não vale a pena ir por aí para não estar também a relembrar coisas aborrecidas. O que nós temos que fazer rapidamente é viver o hoje, viver daqui para a frente, tentar avançar a nossa vida em relação ao património físico, como se sabe, em relação às pessoas que morreram, nada a fazer. Mas como se sabe também em relação ao património físico, quintas que herderam, casas que herderam, não há nada a fazer senão tentar reerguê-las. E sobretudo tentar reerguer dentro de nós mesmos um outro estado psicológico mais proativo, mais, se quisermos, mais otimistas dentro da situação que aconteceu. Porque senão, e como se tem vindo aqui a dizer, e esta é que é a questão essencial, é que as emoções negativas arrastadas produzem doenças. E nós sabemos hoje, por volta de 8 a 12 meses depois de se passar por uma emoção negativa forte, o organismo acaba por reagir com doenças. É isso que temos que evitar. Portanto, deixar de rememorar, de relembrar, de trazer à memória todos estes problemas que se passaram e olhar para a frente. É claro que a comunicação social não ajuda muito, nomeadamente as televisões. As televisões estão constantemente a bombardear-nos com as mesmas imagens. Mas nós, dentro da medida do possível, se for o caso, desligamos a televisão, mudemos de canal, porque estas coisas negativas não ajudam nada. Doutor, nós já temos, enfim, eu costumo dizer, já é defeito nosso, principalmente do nosso povo, não ter essa mentalidade do Oriente que vê, de facto, estas coisas como de outra maneira ou de uma maneira totalmente diferente. É a altura de nós também de repensarmos um pouco. Aliás, cada vez mais a cultura oriental nos chega à porta, não é? Diversas alternativas. Não é fácil mudar estas mentalidades de um povo que não tem nada a ver com esse tipo de... Pois, mas temos que mudar, porque o Ocidente, nós é que não sabemos, pensamos que nós somos um pouco como a rã no jardim. A rã pensava que o jardineiro era eterno porque nunca tinha conhecido outro jardineiro. E nós no Ocidente também estamos convencidos que somos os maiores, mas não. O Oriente tem conhecimentos específicos muito, em algumas áreas, claro, muito superiores ao Ocidente, e neste aspecto o Oriente é muito mais evoluído que o Ocidente. Portanto, o que temos a fazer neste momento é utilizar aqueles ensinamentos, nomeadamente pararmos, tentarmos não nos preocuparmos tanto com o futuro, não remoermos o passado, pararmos, dentro da medida do possível, aqueles que forem capazes de o fazer, meditarmos, que a meditação é uma solução fantástica para evitar as doenças. A meditação centra o organismo naquilo que deve, evita que o organismo continue a descarregar hormonas que prejudicam a saúde. E é preciso utilizar uma dessas técnicas. É claro que pessoas que estão com um luto muito forte, que estão com muita dificuldade emocional, que recorram aos psicólogos e aos psiquiatras. Mas as pessoas que não têm um luto muito forte, pelo menos que parem, que meditem, ou pelo menos que não se deixem estressar, porque a situação atual é uma situação de muito stress, mas não só por causa dos acidentes. A própria vida exige. E o que nós temos que fazer, de facto, é parar para pensar, meditar, e porque isso contribui em muito para reequilibrar o organismo humano. É isso que temos que fazer. Nesta altura, e mesmo para terminar, nesta altura costuma-se dizer que a união faz a força, e de facto todos nós, ou quase todos nós, tivemos sempre algo nesta altura e nesta fase menos boa. A ajuda aqui pode ser também mais importante, porque como quem está ao nosso lado quase passou o mesmo que nós, portanto aqui será uma maneira de um se apoiar no outro e não dizer, ah, coitado, acaba por passar. Pois, a ajuda é muito boa e pode ser muito má, depende da qualidade das relações humanas. Se nós nós nunca devemos ter por amigos, isto serve não só para este momento, mas para todos, nunca devemos ter por amigos mais do que um pessimista. Um pessimista chega para nos chamar a atenção das coisas que estão mal connosco. Nós devemos afastar-nos de pessoas azedas, de pessoas tóxicas, de pessoas que só veem a desgraça. Devemos afastar-nos dessas pessoas, devemos afastar-nos definitivamente dessas pessoas. Essas pessoas normalmente o que servem é para nos trazer problemas para cima dos nossos ombros. Nós temos todas essas experiências, nós temos sempre um amigo ou outro. Quando a vida lhes corre bem, desaparecem da nossa vida. Mas quando a vida lhe corre mal, vem para o pé de nós, criar-nos problemas e trazer-nos problemas. E nós sentimos isso. Parece que nos sentimos culpados com o mal deles. Devemos afastar-nos definitivamente dessas pessoas que não nos fazem falta nenhuma. Porque se nos vêm trazer problemas, ainda por cima problemas que nós não podemos resolver. Que são problemas deles. Ser uma dozinha deles. Portanto, essas pessoas, devemos afastar-nos deles como ao diabo da cruz, devemos fugir deles. Cuidado nesta altura do campeonato, em que há sempre pessoas chamadas carpideiras que nos vêm trazer problemas. O que nós não precisamos é de amigos desses. Portanto, você tem toda a razão quando diz que a amizade é boa nestas alturas, devemos falar com amigos, mas amigos que nos ajudem a levantar, não amigos que nos tragam constantemente problemas e nos ajudem a afundar. Funciona ao contrário. E que funciona precisamente ao contrário. Portanto, cuidado com as nossas amizades, que às vezes não são nada amizades. São amizades de oportunidade. Exatamente. Dr. Rodrigues Gonçalves, obrigado por estar aqui mais uma vez neste programa Desenvolvimento Emocional e Humano, sempre às quartas e aos domingos, na Boa Nova, para ouvir-se nesta estação. Vamos voltar para a próxima. Um abraço, fique bem. Agora, na Rádio Boa Nova e mais perto de si, Desenvolvimento Emocional e Humano. Um programa de Rodrigues Gonçalves.